Um cilindro de grafite com 3 quilos de plutônio repousa no lodo 10 mil metros abaixo da superfície. Por que a zona de colisão tectônica mais rápida do planeta se tornou o túmulo de uma missão espacial? Observaremos como a fossa de Tonga engole a crosta do Pacífico e guarda artefatos caídos do espaço sideral. Em abril de 1970, o mundo observava enquanto o módulo da Apollo 13 reentrava na atmosfera terrestre. A missão havia falhado e o módulo improvisado como bote salva-vidas precisava ser descartado antes do pouso da cápsula principal. A maior parte da estrutura de alumínio e titânio desintegrou em chamas sob os céus do Oceano Pacífico Sul. Mas uma peça específica foi projetada por engenheiros para sobreviver a qualquer cenário de impacto ou temperatura extrema. O gerador termoelétrico de radioisótopos, carregado com material nuclear, não queimou. Ele atingiu a superfície do mar e afundou como uma âncora pesada pelas águas azuis da Polinésia. Ele desceu além da zona iluminada, passando pelas planícies abissais e entrando na escuridão de um desfiladeiro vertical. Este desfiladeiro é uma cicatriz geológica colossal com 10.823 metros de profundidade máxima. É a Fossa de Tonga. Se o Monte Everest fosse colocado no fundo dessa trincheira, seu pico nevado ainda ficaria submerso por 2 quilômetros de água. O gerador radioativo atingiu o fundo e lá se permaneceu, envolto em uma escuridão onde a pressão ultrapassa 1.000 atmosferas. Sob essas 1.000 atmosferas de pressão, o gerador radioativo repousa no local conhecido como Abismo Horizon. Este é o ponto mais fundo da Fossa de Tonga e o segundo local mais profundo de todos os oceanos da Terra. A trincheira se estende por mais de 2.500 quilômetros, rasgando o assoalho oceânico de norte a sul. Ela forma uma fronteira invisível e violenta, onde a gigante placa do Pacífico encontra a placa de Tonga. A dinâmica aqui é de pura destruição geológica. A pesada placa do Pacífico está mergulhando sob sua vizinha em um processo contínuo e inexorável de subducção. A velocidade desse mergulho é a mais rápida já medida em qualquer fronteira tectônica, chegando a 24 centímetros anuais. Pode parecer uma medida pequena na escala humana, mas na vastidão do tempo geológico é uma colisão em altíssima velocidade. Esse atrito constante ao longo de milhares de quilômetros gera um ambiente de extrema volatilidade sísmica. A crosta oceânica raspa contra as camadas inferiores. Isso derrete rochas maciças e alimenta vulcões submarinos na margem da fossa. A trincheira atua como um funil gigante. Ela puxa sedimentos, água gelada e qualquer detrito que cai da superfície. Para entender a verdadeira escala desse funil tectônico, a ciência precisou enviar instrumentos pelo mesmo caminho vertical percorrido pelos destroços da Apollo 13. E os dados colhidos por essas expedições revelaram um abismo muito mais instável do que os sonares de superfície conseguiam detectar. O abismo instável mapeado pelos sonares modernos revela uma topografia que desafia a engenharia naval contemporânea. Em junho de 2019, o submersível Limiting Factor iniciou sua descida nas águas da Fossa de Tonga. O piloto Victor Vescovo acompanhou o profundímetro de LED. A luz do sol desapareceu completamente nos primeiros 1.000 metros. A descida vertical pelo desfiladeiro levou mais de 4 horas ininterruptas. A temperatura da água caiu para cerca de 1 grau Celsius e a pressão do lado de fora da esfera protetora de titânio aumentou implacavelmente. Os feixes acústicos do submersível mapearam paredões de rocha basáltica pura, íngremes e severamente fraturados pela atividade sísmica. Diferente de áreas calmas do assoalho oceânico, a Fossa de Tonga apresenta encostas que parecem ter desmoronado há poucas horas. Deslizamentos varrem o fundo do desfiladeiro com frequência. Eles criam nuvens densas de sedimento que demoram semanas para assentar. Quando o submersível finalmente tocou o fundo macio da trincheira, os instrumentos de bordo registraram a marca exata da descida. 10.823 metros de profundidade no abismo Horizon. É uma diferença marginal em relação à profundidade da Fossa das Marianas, mas a dinâmica física do leito é fundamentalmente distinta. O veículo robótico acendeu seus holotes principais. Ele iluminou o sedimento claro, buscando anomalias geológicas no fundo do mundo. A expectativa era encontrar uma paisagem desolada, esterilizada pela pressão colossal e pela absoluta ausência de luz solar. Mas as planícies de lama fina não eram os desertos estéreis que a pressão extrema sugeria. Onde se esperava apenas rocha esmagada e o silêncio de um túmulo geológico, as lentes de safira das câmeras capturaram um movimento constante. Pequenos anfípodes, crustáceos translúcidos semelhantes a camarões, nadavam freneticamente ao redor dos faróis do submersível. Eles vasculhavam o fundo em busca de qualquer partícula de matéria orgânica que completasse a longa jornada desde as águas superficiais. A verdadeira questão mudou. Como a biologia prospera na zona de colisão mais rápida do Pacífico, dividindo o fosso com detritos radioativos? A resposta está na própria violência da subducção. A fossa de Tonga é tão ativa sismicamente que seus tremores frequentes causam desabamentos maciços nas paredes laterais do desfiladeiro. Essas avalanches submarinas carregam toneladas de nutrientes das zonas mais ralas para o fundo, alimentando as criaturas da zona Adal. É uma esteira rolante de matéria orgânica, impulsionada pela energia dos terremotos. Enquanto a placa do Pacífico é empurrada para o manto incandescente da Terra, ela sustenta um ecossistema especializado em sua superfície. Os pesquisadores observaram peixes caracol de cor pálida nadando lentamente, com corpos gelatinosos pairando sobre as rochas vulcânicas recém-expostas. Eles resistem a forças que esmagariam o casco de aço de submarinos militares convencionais em frações de segundo. A biologia local adaptou suas estruturas celulares e proteínas essenciais para não colapsar sob o peso de quase 11 quilômetros de água. Uma resiliência orgânica que continua sendo testada pelas leituras rigorosas dos sensores de radiação e temperatura na região. As leituras dos sensores de radiação apontam para um equilíbrio delicado e silencioso entre a biologia Adal e a geologia extrema. O gerador de plutônio da Apollo 13 caiu exatamente no centro desta máquina natural de moer placas tectônicas. O envoltório de grafite foi construído com tolerâncias rigorosas. Ele devia resistir à reentrada atmosférica sem lacrar seu núcleo radioativo. As amostras de água profunda feitas na região de Tonga ao longo das últimas 50 décadas confirmam um fato científico crucial. Não há traços de radiação artificial anormal escapando para as correntes do Oceano Pacífico. O cilindro permanece selado e intacto, cercado por anfípodes e peixes caracol, repousando a mais de 10 mil metros de profundidade. Mas a Fossa de Tonga não é um museu estático onde objetos permanecem intocados para sempre. Devido à velocidade recorde de subducção de 24 centímetros por ano, o assoalho oceânico inteiro está em movimento constante. Lentamente, a imensa placa do Pacífico está empurrando tudo o que repousa sobre ela em direção ao manto incandescente da Terra. Isso inclui as rochas basálticas, os sedimentos acumulados e o pesado gerador termoelétrico da era espacial. Em alguns milhões de anos, o plutônio destinado à superfície da Lua será engolido pelo interior derretido do nosso planeta. A trincheira atua como a lixeira geológica definitiva da Terra. O que começou como um triunfo da engenharia na corrida espacial humana terminará derretido e assimilado nas fornalhas tectônicas profundas. Até lá, a carcaça escura de grafite é apenas mais uma pedra anômala na vasta e silenciosa planície do abismo Horizon. Uma anomalia silenciosa que nos força a recalibrar nossa compreensão sobre o destino final das coisas. A compreensão sobre o abismo Horizon revela algo maior. Ele não é apenas um buraco isolado no mapa do Oceano Pacífico. A zona de colisão mais rápida do planeta se tornou o túmulo da Apollo 13 por pura gravidade e geografia abissal. Sua profundidade de mais de 10 mil metros capturou o gerador em queda. Ele foi isolado permanentemente da biosfera da superfície. A pressão de 1000 atmosferas mantém o cilindro no lugar, enquanto as trincheiras laterais continuam a desmoronar ao seu redor. A atividade geológica implacável garante o próximo passo. Na escala do tempo profundo, este artefato humano será reciclado pelas entranhas da Terra. A fossa de Tonga documenta algo maior. O oceano possui mecanismos de destruição e renovação que superam qualquer engenharia que possamos conceber. No nosso próximo episódio, investigaremos o polvo Dumbo, a criatura mais estranha do lugar mais assustador do planeta. As nadadeiras transparentes pulsam lentamente na escuridão gélida da zona abissal, pairando sobre o basalto negro sem pressa, sem fazer som algum.